Eu faço tutorial de como colocar perucas. Amigo. Inclusive, ela colocou. Se você errado. Ver a sua peruca. Parece que não parece como aquelas fotos do papai faz coxinha na feira. Então, nem. A telinha. É, inclusive, esse corte de cabelo é tigela, né? Corte tigela. É, Playmobil. Amiga, vamos arranjar a pauta. Caralho, a pauta foi espaço já, gente. Ai, cara. Olha. Ai, meu Deus. Shadow Fred Deus, o comando! Traveling in a fighter combi. Amarelo, geladeira no ar! Aqui quem vos fala é o rapaz que vê a universidade como a caverna do dragão. Quando a gente pensa que vai sair, o portal se fecha. Fred Pereira! Começar esse negócio de novo. E hoje estou aqui com a garota que em matéria de zoeira não aprende, dá aula. Juliana Benites! Nossa, melhor apresentação de todos os tempos! Muito obrigada. Queria dizer que nada. Universitário não tem lá muita coisa pra dizer, mas é isso aí, é nóis. E hoje estou também com a pessoa que não é nem humanas, nem exatas. É seduzências. Luiz Henrique! Obrigado. Eu só queria dizer o que é um ou dois professores doutorados que não sabem instalar um PowerPoint pra mais de 7,3 milhões de universitários que me amam. Não existe ninguém mais poderoso do que eu e o David na UFMS. É verdade. Ah, isso é verdade. E hoje, fazendo aqui uma aula magna conosco, Aline Assis! Nossa convidadíssima. Obrigada. Já vendeu a alma dela pra gente. Mais uma, que caiu na vala do amarelo. Essa par da vala é verdade. Juliana, e hoje a gente vai falar sobre o que, Juliana? Hoje a gente vai falar desse ser e da sua vida cotidiana sofridíssima, que é universitário, mais sofrido que manifestante. É classe nada. Média, no dia de domingo, de um sol lascado. É, não é fácil, amigos. Fazendo coreografia, tudo Sim. isso. Sim. A única diferença é que eles escutam araqueto lá, né? É verdade. Verdade. Eles ouvem araqueto. Luiz, Oi. E só lembrando aqui pro nosso ouvinte, se ele quiser entrar em contato com a gente, ele vai entrar por onde? São vários meios que a gente, que ele pode entrar em contato com a gente. Um deles é o nosso site, querido site, vai lá, amarelogeladeira.com.br. Se quiser, você coloca o www, se não, entra do mesmo jeito. Você pode também dar uns reply lá na gente, mandar umas DM lá no Amarelo Geladeira sem ir do Twitter. E você também pode mandar um e-mail. As pessoas mandam e-mail hoje em dia também. A gente gosta. É, a gente adora. Tá com a caixa de entrada cheia. Mentira! Então pode mandar pra gente no contato@amarelogeladeira.com.br. Esse também tem i, tá? Um beijo e que Deus abençoe. Olha, deu tempo certinho. Olha Deus mandando mensagem. É isso aí, rapaz. A gente é muito profissional. Eu queria também dizer que Fred não é pra tirar. Que deselegante. Eu sou a deseira. No céu tem pão, tem morro. E tem de voar. Eu ainda estava na pior. Gente, Juliana tá desmaiada. Amarelo Geladeira. As luzes estão piscando, o jukebox tocando. Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só farra, pingue, foguete. As luzes universidade, estão piscando, universidade. Universidade é um lugar onde as pessoas entram, outras ficam pra sempre. Tem as que são expulsas, tem quem vai no primeiro dia de aula e passa o resto do semestre no bar. Quem descobre o bar pela primeira vez, quem já ia desde a quinta série. Tem quem diz que a universidade é um local onde as pessoas amadurecem. E tem essa ideia de que a universidade vai ser um American Pie o dia todo, né? E não é não, né? Será? Aquelas... Será? Não tipo, foi a abertura mim. De... Será? Será mesmo? Vamos conferir na matéria agora. O universitários. O que comem, onde vivem e como se reproduzem. Hoje, o Amarelo Geladeira Repórter. Eu entrei na universidade pensando, caralho, eu vou entrar aqui, vai ser uma loucura. Não, não era. Foi uma bosta, cara, na verdade. Ah, eu acho que eu fiz todos esses estágios que o Fred falou. Tem uns que saem, tem uns que ficam, tem uns que ficam pra sempre. Eu fiz todos esses estágios. O Fred também. Então, eu parei no meio. Ah, eu já completei esse mapa. Eu entrei e tô até hoje lá, né? Essa é a verdade. E faz alguns bons tempos lá. Você entrou com 19, né? Até hoje com 82? Vai tomar teu cu isso. Vai. Não jubilou? O Fred é como doutorado em graduação. Não jubilou, amigo? Vai jubilar seu rabo, filha da puta. Seu cu. Falta quantos anos pra jubilar? Quantos anos falta, seu bosta? Fudeu, acho, pai, que ele ficou nervosinho, gente. É porque eu toquei numa ferida. Não, dele. Mas, cara, na universidade. Olha, inclusive... ficou até nervoso. Não, mas tem realmente uma galera que entra e descobre o bar, né, na universidade. Descobre o drogas, que é. Drogas, gramado, CA de ciências sociais. Não? Ah, foi nesse momento que eu me perdi. Não, a galera entra na universidade e descobre o bar. Na verdade, eu acho que todo mundo aqui nessa mesa já sabia o que era o bar antes de entrar na universidade. Eu não Luiz sabia. Henrique não. Luiz, não, verdade. Luiz Henrique foi influenciado por nós. Luiz Henrique, sim, não sabia. Sabia, sim, é que os amigos dele não gostavam de ir no parque. Nossa, é verdade. Já estão arranjando briga, já estão arranjando discórdia aqui no podcast. Não, intrigas, mas, intrigas. Mas eu fui o primeiro a ser levado e depois Yoná ficou com sede. Lembra? Ela falou assim, hoje eu tô com sede, acho que eu vou tomar cerveja. Verdade. A gente tem uma amiga, cara, ouvinte, que ela simplesmente, ela ia no bar e ela queria beber. Só que ela não falava que não bebia, que não gostava de cerveja, mas ela queria beber. Ela tomava coca. Ela tomava coca e ela ficava vendo a gente beber cerveja e ela começou a arranjar uma desculpa. Que era, nossa, tá muito calor, eu acho que eu vou tomar um copo de cerveja. Ai, que eu tô com sede. Hoje em dia, Luiz, conta o que ela virou hoje em dia, como é que ela tá hoje no Guarazinho. Hoje em dia ela virou uma gay... Não, hoje em dia ela virou... Quase alcoólatra. Hoje ela faz parte do AA. Ela é ministra do AA. Não, hoje em dia ela é uma hétera gay que anda com a gente. E que não tem pessoa, caralho. Não tem uma pessoa mais gay que Yoná. Amo, inclusive. Tem bastante. Não. Beijo, Yoná! Um conheço beijo pra Yoná. Vários. Mas essa menina bate uma cerveja aqui, olha. Bate uma cerveja. Inclusive, ganha de tudo nós. Eu acho que daqui da mesa todo mundo eu conheci por causa da cerveja. Claro que não, queridinho. Estudava no primeiro ano, pelo menos. Ah, estudava junto, mas eu não queria, não eu era amigo estudei. De vocês. Eu não era amigo de vocês. Nunca estudei. Quem disse que a gente é hoje? Só tô aqui pela fama. A Juliana, eu conheci ela com ela roubando minha cerveja. Mentira. Ah, é verdade. É mentira. Calorada. Mentira. 2011. Calorada de 2011 da UFMS, Bar Escobar. Não era calorada, era o trote. Pedágio, é o trote. É, o trote. Pra mim é a mesma bosta. Não, calorada é calorada o que faz o direito. É. Eles alugam uma chácara e fazem a calorada. A gente ia pra rua pedir dinheiro. Desde aquela época a gente já ia pra rua. Desde já de humanas. Na verdade, o que aconteceu foi assim. Estávamos todos no trote e junto com isso o pedágio, que foi o trote que eu era veterana e o Fred era o meu veterano. Amiga, você tem quantos anos? 82 também? Mas gente, essa pele... ela já fez plástica. Com essa pele... Não, nem parece. Meu cabelo 6 mil reais. Aí, o que aconteceu? Todos no trote e tal. Lá pelas blau já, né? Pelas blau. Oito e blau da noite, eu já estava na rua desde 2 horas da tarde, loucaraça. O Fred chega, eu nunca tinha visto mais gordo na vida. Na verdade, ele era só a capa do Batman, porque ele era magrinho. Exatamente, usava uma capa, mas não era uma capa, era uma calça. Aquela calça preta. É verdade, dele. O Fred era Charlie Brown Jr. A gente já fez a intervenção, hoje ele tá se vestindo um pouco melhor. Fredão, que o Fred roladrão. Era uma mistura de Caetano com Charlie Brown, porque ele tinha um cabelo, parecia o Caetano na época da Tropicália. E a gente nunca sabia se aquela calça era uma saia ou uma calça, né? Verdade. Porque era, juntava as perninhas, ficava uma coisa só. Mas o que aconteceu? Todo mundo no bar e tal, conversando. Aí chegou o Fred, ostentando. Pegou, comprou um monte de ficha e jogou assim na mesa. Aí tava tudo misturado, veterano e calor. Ele pegou e jogou um monte de ficha. Eu, como uma pessoa sempre proativa, aí ó, plau, peguei a ficha e fui pegar a cerveja, ué. Jogou na mesa. E aí ele ficou falando que eu roubei a ficha, mas eu não roubei. Fred... Mas você pegou a cerveja pra você e foi embora. Mentira. Você foi embora com a minha cerveja, mentira, cara. Mentira, porque eu servi pra todo mundo na mesa. O que eu tô percebendo é que o Fred quis comprar a sociabilidade. Amizade. Ele queria comprar toda essa fama dele, jogou um monte de ficha. A única coisa que eu roubei, eu admito, foi a caixinha de jornalismo. No mesmo trote, inclusive, nós estávamos dividindo o dinheiro do pedágio. Eu roubei uma parte, sim. Inclusive, jornalismo, turma de 2010 também, eu acho. A gente roubou, sim, um pedaço do seu pedágio aí. Uma coisa que eu tenho muito orgulho foi que eu enganava os calores dos cursos de... Não vou tenho falar os muito cursos. Orgulho. Eu tenho muito orgulho. Eu sou muito sagaz. Eu falava que era veterana, bebi muito nas cursos dos calores. Mas é que na federal... Sei lá, eu não sabia nem de que curso que era, falava de que curso é. Falava que era veterana deles e pagava. Tinha cara de pau de falar, cara de pau não, talento. De enganar eles. Mas eu não sei como que funciona nas outras faculdades, mas veterano na federal é veterano, veterano. Qualquer um é veterano. Calouro um. É calouro. Sim. Não importa de que não curso. E não me respeita pra ver. Não me E sempre tem isso, né? Respeita o veterano. Respeita o quê, filho? Você tá fudido. Você tá lascado. Fica igual, né? Mas é porque calouro é burro, mas gente. Calouro é crescido. Fala assim, agressivo. Então... Fala... Eu tô formado. Mas você acha que você também é mais inteligente que tá formado? Pelo menos eu chego lá e falo, você tem um diploma? Não tem. Ah, eu tenho nossa, seu diploma. É não, bom se acabar papel em casa, você já usa, né? Não, porque eu só tenho um certificado até agora. Diploma na federal demora de 3 a 6 meses pra sair. O melhor parte desse trote foi o que aconteceu. Estávamos no trote, todos empolgados, 2 horas da tarde. Aquele megafone torando e pancadão e tal. Inclusive, eu queria deixar aqui que a gente. Esse megafone está perdido. Se alguém achou, a gente vai botar. É. Então, esse megafone está com a polícia sanitária lá. A gente sabe quem é a polícia sanitária. Não vamos falar. Inclusive, a gente vai botar uma foto aí no post dele. Se você encontrar, você envia aqui pra gente informações. Então, sugiro que os senhores estudem ou vão se foder. Pedágio rolando e tal. A gente sabia que ia dar merda? Sabia. O que aconteceu? 4 horas da tarde, polícia encostou. Porque não pode fazer pedágio. Até hoje não pode fazer Vocês pedágio. Vocês sabem disso, mas vão fazendo. É, a gente sabe que não pode, mas faz. A polícia encostou, tira todo mundo da rua. Eu, como sempre, uma pessoa muito simpática, política, polida. Mentira! Fui lá falar com ele. Não, cara, a gente já vai tirar. Não sei, senhor, né? Não falei, cara. Senhor, é. Chega uma polícia. Não, e fala, senhor. Isso aí é cara, né? Vamos e falar. Aí, mano? Não, falei, sim, senhor, a gente já vai tirar. Eu já vou tirar a galera dali, pôr na calçada e tal. Eu falei assim, mas você não quer contribuir com o pedágio? Caralho, eu lembrei disso. Cara, eu tava bêbada. Aconteceu de eu falar isso pro policial. A polícia militar que contribuiu pra nossa cervejada daquele dia. Aconteceu. Eu ganhei o dinheiro que eu queria. Não sei. Não, ele me deu umas moedas só. Ele pra me ver, deu moeda. Pra ver como não tava fácil desde aquela época, né? Pois é. Ah, é por isso que hoje eu a fui gente a tá primeira pessoa, talvez, na história desse país que foi subornada pela polícia. Verdade, amiga. É, não é à toa que depois do podcast a gente tá indo protestar na rua. Sim. Ah, não, tá muito só ainda. É bem comum também na universidade a galera matar aula pra caralho. Isso daí é mais um primeiro ano que a galera mata aula pra caralho. E... Eu comecei no segundo. O primeiro ano eu fiz certinho. Você fez certinho. É. Nossa, eu desde o primeiro dia já fui desandada. Nossa senhora. Se tiver uma outra oportunidade, vai fazer também. Não, agora é sério. Nossa, matar aula pra, às vezes, sei lá, não fazer nada. Tipo assim, não, tem gente que mata aula e vai pro bar, tipo nós. Mas tem gente que mata aula... E fica na faculdade. Fica na faculdade. Eu e o Ná. A gente matava aula pra ir conversar nos banquinhos. Filha da puta! Esse daqui mora com uns... 80 quilômetros da universidade, ele me pega 70 ônibus pra chegar na universidade pra matar aula e ficar na universidade. Meu amor, eu entrei em na... Em casa? Eu entrei na universidade, eu já andava de bis. Tá? É verdade, tinha a vizinha dele lá. Eu... Saudosa bis, né? Sim, eu saía muito, eu saía muito bêbado do bar, né? Que a gente tipo, que é o bar. Essa bis, ela foi... Olha, gente, como a gente... Olha. É, aí eu chegar... tá quebrando alguns crimes, tá quebrando algumas regras aqui. Um pediu dinheiro pra polícia, o outro falando que saía bêbado de bis por aí. E aí quando chegava em casa pros amigos não ficar preocupado, eu mandava, tô vivão. É verdade, eu nem lembrava disso. Inclusive, eu conheci o Luiz Henrique por causa do bar. Sim. O Fred se aglomerou com a galera de psicologia. Porque ele queria pegar alguém. Pegar uma menina lá. Aí ele que ficou meu amigo só por causa disso. Falciano e por Nós isso. Nós não vamos citar nomes. Por isso que essa amizade não foi pra frente, hoje em dia a gente tá... Aí eu conheci o Luiz por causa do Fred, mas indo no bar. O Luiz Henrique não queria ficar no bar. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro pra ficar aqui. Eu falei, menino. Sim. Foi um dia que a gente, cada um tinha dinheiro pra comprar uma cerveja. A gente falou, então vamos lá, só pra cada um paga uma cerveja, tá bom. É. Aí eu falei assim, fica. Que vai ter cerveja. Vai ter cerveja. Calma, respira. Olha, sinta o ambiente. Falei, é open bar no bar, você quer ver? A única coisa que eu lembro desse dia, eu chegando, e alguém, eu acho que foi o próprio Luiz. O Luiz, ele pegou, deu uma baixada, o corpo assim, ficou naquela posiçãozinha que o Hitler perdeu a guerra. E a Angeline pegou o Luiz por trás e começou a jogar pimbolim, tá ligado? Jogar tring! Eu falei, que porra é essa, cara? Disso. Ah, é porque era uma época que o Escobar tinha muitas músicas, né? É verdade, tinha música no Escobar. Escobar é o bar universitário da UFMS aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas foi um dia maravilhoso, porque olha, a gente tomou cerveja. Muita deu cerveja. Tempo, deu tempo de eu vomitar. Essa parte eu não sabia. Eu vomitei, aí eu fui pro CA de Ciências Sociais, tirei um cochilo e voltei pra tomar Caralho, cerveja. Caralho, é verdade, ele foi... Eu ainda tava lá no bar, ó. Verdade, eu levei você lá. Pra uhum. lá. A polca comendo solta, eu tava aí, lá. Aí nessa hora, eu só lembro que assim, a pessoa que tava pagando cerveja pra gente, a Lidy colocou... foi colocar cerveja, derramou cerveja no capacete da pessoa. Quem era a pessoa? Fui eu? Gente, não me Gente, recordo. Gente, vamos no Escobar gravar essa pauta. Vai dar merda isso. Me falta um beijo. Sexta-feira retrasada, eu fui no Escobar. Não tenho mais idade para bar universitário, tá? Só deixando isso claro. Eu me sinto meio acuada agora, né? Claro, filho? A polícia já chega atacando o lugar. Por isso mesmo, agora a gente não tem uma conversa, não tem uma troca de dinheiro. Eu cheguei lá, fui lá pegar cerveja. Falei, e aí, Nivaldo? E aí, tudo bem, né? Aquela intimidade. Que só ele tem com as pessoas, né? Intimidade de dono de bar, né, cara? Você já sabe que a formação não deu muito certo. Aí eu falei, quanto tá a cerveja? Ele falou, olha, R$4,50. Eu falei, o quê? Ele falou assim, não é minha culpa, porque na época a cerveja era muito mais cara. Era R$7, eu acho. A gente já chegou. O quê? Tá R$4,50? R$4,50 litrão. A gente já teve épocas de litrão, a R$8, que a gente foi uma época difícil pra gente. E mesmo assim a gente tava lá. Sim. Pensa pra universitário, R$8 a cerveja. E a gente debandava, né? Nivaldo e Grazi. Meus amigos, não era fácil se manter bêbado. Não era fácil, a gente perdia muito a Xerox, cara, assim. Sim, eu queria agradecer também, sabe o quê? A gente pegava o dinheiro da Xerox, era tudo certo. Eu quero agradecer duas instituições muito importantes que me ajudaram. Permanência, né? A Bolsa Permanência e o CNPq pelo meu PIBIC. Vocês me ajudaram muito a ficar bêbado. Conhecido também como Obrigado. Bolsa Boteco, cara. Sim. A galera usa todo esse dinheiro aí. Eu mesmo no bar... Eu no não barga... tinha essa bolsa e eu não sei como eu conseguia beber, porque eu sempre tava bebendo. Mentira, porque eu sempre pagava. Verdade, ela pagava. Tá eu pagava. Tirando a primeira vez que você roubou minha cerveja. Verdade. É... Ele tem um rancorzinho, né? É, né? Deixa eu. Eu guardo as coisas. Lua em virtude. Isso aí ele vai ter que reencarnar muito pra... Desculpa, pra resolver essa vai situação. Vai ter que voltar muito pra esse mundinho. Tem que ver esse ascendente aí. É a lua em virgem. Entendi. E graças a Deus, minha lua em gêmeos. E Xerox, gente? Não, só tirei uma na minha... Juro por Deus. Só tirei uma na minha vida. Eu acho que esse negócio de universitária. Xerox... Universitária. Sabe por quê? Porque, vou entregar agora aqui, tá? Minha mãe trabalha num lugar... Ela podia imprimir pra mim, então eu nunca gastei com Xerox. Então, eu Mas nunca li também nenhuma. Eu trabalhava num grupo de estudo que eu era como bolsista, e nesse grupo de estudo eu... Lá tinha uma, um... Tá rindo porque fazia merda. Fazia, fazia. Será que eu posso falar essas coisas? Cara, lá vai eu mesmo. Você acha que alguém dá... Caralho, a Juliana, você viu como é que ela bota a pilha? Pode! Fala! Gente, gente! Pode falar o que você quiser! Quem que você acha que vai ouvir esse podcast? É. Você não me fala essa palavra, viu? Ué, eles têm que servir pra alguma gente, coisa, eu né? Eu quero fazer um relato sobre essa daí. Festa, das festas open bar, inclusive da nossa festa. Né? Pode terminar o que você ia falar. Não, eu não vou mais terminar, não, porque eu acho que vai dar problema com a lei. É meio pesado. Então pode continuar aí. Você pensa que você alterava a nota dos alunos, era isso? Não, vai. Como você fazia? E por Fred, que por isso que você conseguiu passar, né? Não, não, ninguém... Não, eu não alterei a nota de ninguém, não. Ih, não. Gaguejou. Não, não. Você tá mentindo. Não, fazia isso. It's a trap. Ai, por favor, dá fidelidade. Aí, cara. Eu tô chocada, por que você nunca me ajudou? Não, cara, eu nunca terei. Porque egoísta, ele só pensava nele. Meu Deus, eu não fazia gente, isso não, gente, eu tô cara. Chocada. Eu poderia estar tá formado agora. Não, caralho, eu não fazia nada disso. Ouvinte, é mentira. Amiga, coloca ele pra fora da sua casa. Agora. É mentira, ouvinte, é mentira. Mas eu acho que falar de vida universitária e não falar de festa universitária... Não tem como. Não tem como. Inclusive open bar. Open festa bar. Universitária, que é festa universitária, é open bar. É open bar. E a gente já fez open bar. A gente já organizou aí, Juliana e Aline aqui. A gente organizou open bar. Três, nome da festa? Falta de uma. Três. Mas a nossa, como é que era o nome da nossa festa, Juliana? Xeroco, mas não leio. Já tá, então é isso, cara. É a universidade. Inclusive, a gente tá precisando de foi a melhor festa. Não foi a melhor, mas foi. Foi, acho que é a mais criativa de todos os tempos da Federal. Eu só tive na terceira. Terceira? Lancei na, na segunda. Na Xeroco. Na segunda? Só teve duas. Ah, que pena. É uma pena, porque... Vamos assim... fazer uma agora. Não, para. De despedida do Fred da universidade. É. Inclusive, a gente tá aqui pedindo o patrocínio do Comper com a bebida. Ah, é o Comper aqui do lado, a gente já pode pegar ali. Qualquer lugar, assim, sabe? Se puder tocar música até tarde, a gente aceita. Não importa a a localização. A gente aceita a banda também que tá retornando. A gente só tá não aceita em sede de partido, tá? Porque a gente tem um probleminha. A gente fez a festa numa sede de partido e o problema era o seguinte. Contra a minha vontade. Não, contra a vontade de quase todo mundo. É que teve não, uma... Não, na verdade era... Que ia dar merda. E a gente sabia que ia dar merda. Verdade. Eu disse. Cara... Vai dar merda. Essa sede desse partido... Na verdade não deu merda. Deu split. A verdade é essa sede de partido, ela é do lado de um residencial. É num bairro residencial. Nobre. Residencial. É tipo de gente com grana. Pinheiros em São Paulo. É a mesma coisa. É, realmente. É. A gente vai, imagina, você vai fazer uma festa com um monte de universitário, bebendo. Música torando. Música torando, usando coisas ilícitas. Foi tudo desse. Parar no vaso, queria falar. Caralho, devemos vai, falar para isso de... não, devido a algum guarda. Você para. Cara, o mais louco dessa festa foi assim, quando a gente foi ver o local pra festa, eu falei assim, não vai dar certo. As outras pessoas da organização falaram assim, vai dar. Eu falei, não vai dar. Aí a outra menina que tava cedendo o lugar falou assim, se der errado, eu tenho um advogado. Ai, desde quando advogado resolve alguma coisa, né? Mas ok. O que que aconteceu? Deu merda. Deu muita merda. E não foi pouca merda. Deu muita merda. Quando a gente tava organizando a festa em si, no dia da festa, eu virei pro Fred, 3 horas da tarde, eu nunca vou me esquecer disso. Eu falei assim, Fred, vai dar bosta hoje, né? O Fred fez assim, vai. Vai, cara. Vai. Só que a gente não imaginava que ia ser tão cedo. Porque a festa começou, não deu nem 2 horas de festa, já juntou a polícia. Lá. Vale ressaltar hoje, que essa hoje festa eu dou risada, mas no dia. É, não foi a Xeroco. Essa é a bicho solto. Que virou bicho preso. A apelo de fãs. De tudo da vida que a gente sabe que vai ficar disso tudo são os memes, né? Porque o bicho preso virou o primeiro meme da Federal. Cara, eu lembro desse dia, tinha com a polícia. Eu queria que a Yasmine estivesse hoje aqui. Porque ela tinha que dar o depoimento dela. Yasmine era uma colega nossa de curso lá de Ciências Sociais. Cara, e a festa tava rolando, todo mundo bêbado, e tava um diálogo com os policiais, né? Com a tenente. Com a tenente, um era diálogo tenente. Querido, né? Não, mas tava rolando um diálogo bacana. Ah, baixa o som. Deixa só o som eletrônico. Não sei o quê. Rolando... Uma negociação. Uma negociação, usando aqui de termos de Luiz Henrique aqui, de Marx. Tava rolando ali... Uma mal. Dialética? Tava rolando uma dialética. Ai, gente, a gente vai longe, tava, né? Tava rolando a dialética. E nisso, eu lembro só que teve um rolê que a tenente chegou e falou... Não, beleza, vou fazer o seguinte, vai tirando o som e avisando a galera que acabou, pra gente poder, e daí vocês podem ir tirando, acabando com a festa, tranquilamente, sem ter tumulto e tal. Até que alguém gritou de lá, de longe, tenente Bucetuda! Cara, não gente, ela acabou com a festa na hora. Ela bateu dali de volta. Acabou essa porra! Acabou! Mano! É isso, sabe o que é isso? Antes dela terminar o porra, já o espreitimento tava ali, a bomba de espreitimento. O que aconteceu tava pra melhorar? Rolando, era mexicana a festa? Era, pra só ter faltou tanta pimenta, pra assim? Melhorar, a gente tinha, o Fred citou a Yasmine, mas não falou o que ela fez. Yasmine, nossa amiga, que não era parte da organização da festa, certa ela... Queria amenizar com todo o seu conteúdo psicóloga também, porque ela também é psicóloga, com todo o seu conteúdo psicológico. Adoro psicólogo. Ela falava assim, tudo bem, tenente, você me desculpa. E ela tava bêbada, mas bêbada. E ela pegava na mão da tenente e falava assim, você me desculpa, tenente. E ria. E todo mundo assim, tipo, Yasmine, cala a boca, pelo amor de Deus. E ela falava assim, me desculpa, tenente, a senhora tá certa, você me desculpa. E ria, ria. Meu Deus, que dia. Como diz Thiaguinho, né? Que dia. Abra uma gelada só pra refrescar, é. Muita saúde. A gente corre atrás. Eu vou entrar em depressão por causa dessa desgraça, essa miséria da universidade. Pronto, sou desgraçado, porque eu só tenho uma disciplina. Marca tudo no nome próprio só. É prova na sexta-feira, reposição na sexta-feira. Essa desgraça é seminário, tudo na semana só. Não tem condição não, rapaz. PPA. Na universidade tem uma galera que contestada lá, que é envolvente, seduzente, cria uma identidade, transcende aquela criança que ele era antes de entrar na universidade, cria um senso crítico aprimorado e tem a galera de exatas. Ah, só de verdades aí. Só verdades. Eu acho que a coisa mais legal é essa rixa, cara, que tem humanas e exatas, eu né, cara? Eu nunca vivenciei sobre essa isso, rixa. Isso eu não tenho como opinar. Não sei opinar, não. Não sei opinar. Eu nunca vivenciei, só ouvi falar. Amiga, porque assim, né, a gente já tá num nível tão grande de humanas, a gente não... É superior. É. Não, a gente não se mistura. Não. Nem com a ralé da humanas, nem com a ralé da exatas. A única vez que eu convivia com eles é quando eu ia pro RU. Verdade. Olha, eu nem ia pro RU, porque exatas, eu sempre fui vai rica. No RU de verdade. Vai. Não, eu passava. Nunca fui pro RU mesmo. Eu fui. Ai, saudades quando o RU pra bolsista permanência era de graça. Nossa. É, que a gente paga dois. Nunca fui tão feliz na minha Nunca vida. Nunca fui bolsista também. Essa briga na universidade de exatas e humanas, ela, na verdade, ela não acontece dentro do ambiente da universidade. Ela acontece, na internet. É, na internet, nos memes. Até quem nem é de área nenhuma tá lá fazendo isso. Isso, tá sabe, ligado? E sabe onde, tá, fazer, né, sabe tipo onde tá acontecendo agora também? Cara, Aline, que chamou a Aline. Sabe onde tá acontecendo também? Não Os sei. Interjogos da Atlético. Ah, Interjogos de Atlético, é nossa. Ai, meu Deus, Interjogos da Atlético, eu não sei, meu Deus, da onde Interjogos tiraram? Interjogos chama? Interjogos. É porque é de dentro da universidade. De Sim, dentro da universidade. Mas não tinha um nome melhor? Interjogos? Amiga, amiga, é Atlético, não tem como ficar melhor. Não consigo respeitar esses esportes modernos, esse tipo de atlética, porque eles não têm nenhum campeonato de bet. Verdade. Já começa por aí. É, não tenho como respeitar. Xadrez. Desculpa. LOL. Gente, LOL, cadê a time de LOL? Olha aí, já é exata já. Hein, LOL? Não vem, queridinho. LOL, os dois melhores jogadores de LOL são gays. E na exata só tem rustido. É verdade. É engraçado isso, não é? Não, eu vou tomar um ponto aqui que eu vou proteger as exatas. Que alguém tem que proteger. Alguém tem que formatar o nosso esse computador. Inclusive, eu tô precisando, meu, deu um pau aqui, apagou umas fotos que eu fiz, se alguém puder ajudar. Mas tem essa treta mesmo aí, cara. Ai, o que foi? Ai, o Fred tá precisando de algum, de alguém de exatos aí pra falar, ai, treta besta. Coitado. Não, mas tipo assim... É... Meu querido, eu fiz curso de computador pra poder nunca precisar de uma pessoa de exatos. Ai, curso de computador. O que seria curso de computador, Luiz? Montagem e manutenção de Montagem micros. E manutenção. Ah, eu fiz do Senac. Não, não foi do Senac. Senai. Foi um que era do Picarelli que fazia propaganda. Microlins. Microlins. Não, não é também. Secomp. Nossa. Nunca ouvi falar. É porque eu sou hipster. Mas vamos voltar pra pauta, pelo amor de Deus. Calor é tudo bom, veterano da risada. Calor é tudo bom, veterano da risada. Eu tava ouvindo esses tempos o Minuto de Silêncio. E tem a Manu lá que ela falou uma frase que eu levo pro resto da minha vida. Que é sobre essa briga de humanas e exatas. Construir prédio é fácil. Eu quero ver edificar o ser humano. Nossa. Arrasou. Arrasou. Uau. Aí, gente. Uau. Mas a gente entra realmente nessa pauta, porque parece, assim, vamos só pegar um pouquinho, assim, vamos sério. Vamos ficar cabeçudo? Vamos entrar pra ser vamos cabeçudo? Vamos lacrar. Vamos lacrar. Vamos lacrar. Vamos lacrar. Todo mundo segura a mão cara, do outro me parece, aqui? Assim, que a humanas, ela não é considerada ciência. Não. E por isso que ela tem essa provável, não é desqualificação, mas, assim, existe uma estereotipação sobre os alunos de humanas e sobre a humanas, né? Um aluno de humanas, ele demanda um preparo antes da faculdade do que um aluno de biológicas, não. Aí fica parecendo que quem é coisa séria é gente da saúde. A galera da saúde são sérias. Galera de humanas não é, é séria. Claro, não é ciência. Não, não é sei, ciência. A galera fica com preconceito porque a gente fuma maconha. Eu não fumo. Mentira. Ué, como se tomar banho. Mas, ó, a gente fuma maconha e a gente que toma mesmo. Meu santo não permite. Eu também não. A gente fuma maconha, mas a galera lá da medicina usa coisa muito pior pra ficar acordado. E isso não é mentira. É rebite. Rebite, anfetamina, sertanejo cocaína. Universitário, eles usam pra caralho também. Sim. Ah, e sabe o que eles usam também? Não sei. Bebidas de atlético. Vamos entrar sei mais lá, uma vez vai, na bebida vai entender metafísica. Vai entender epistemologia, cara. Queria deixar aqui meu protesto que aquela bebida com house verde é horrível. Não, mas eu quero ser cabeçudo também. Mas o problema é o seguinte, que eles veem a humanas como não ciência. Aqui a gente tá entrando um pouco mais além da questão ciências, né? Que tudo na universidade é ciência, né? A gente tem engenharia, que não é ciência, né? Verdade. Gente? A gente tem artes, que não é ciência. E na psicologia a gente não, tem psicanálise. Sim, mas é que o que parece é que pra ser considerado uma coisa séria e tudo mais, por exemplo, ciências sociais e psicologia. Sim. Não são cursos que como fala, não existe empatia. Não existe empatia pelo seguinte, Juliana, as ciências naturais, e quando eu falo ciências naturais, agora eu acho que a gente tá indo um pouco além de exatas. A gente tá entrando também nas biológicas, são as ciências naturais. Que é o seguinte, as ciências humanas, elas são umas ciências que ela vai trabalhar a questão do ser humano em si. O ato dela de trabalho, de estudo, é a pessoa em si. Então sim. A gente trabalha com coisas que não são metráveis, diferentemente da física, a gente não metra isso que a gente tá estudando, mas a gente faz o seguinte, o problema é que dentro das ciências humanas, as pessoas veem ela como algo... A ciência se vê de uma forma natural, utilizando de forma positivista. Só pra explicar, quem não conhece ainda o que é o positivismo. Positivismo é uma corrente filosófica que nasceu lá no comecinho do iluminismo. Quando nasce toda aquela questão da razão instrumental, que a gente tá sempre falando nesse podcast. É a ideia de que tudo só é verdade se for comprovado cientificamente. Então, a partir daí, a gente começa a ter matemática, astronomia, física, química, biologia, etc, etc. Inclusive a sociologia. E dando muito certo todos os estudos em relação a essas ciências, são ciências naturais, né? Essas ciências que não são as ciências humanas, sociais. Elas acabam servindo como exemplo para as ciências humanas. Ou seja, o método experimental e científico que tem a ciência da natureza acaba se tornando uma ideia para se utilizar nas ciências humanas. E nas ciências humanas não funciona. Ela é muito mais abstrata do que você, por exemplo, trabalhar com biologia ou outro tipo de ciência natural. A gente precisa trabalhar de uma forma mais abstrata, porque a gente está trabalhando o ser humano. O ser humano agora, é uma coisa extremamente abstrata, entende? Enquanto ser pensante, enquanto relações, todas essas coisas. O positivismo, ele aprecia números, ou seja, toma a medida exata dos fenômenos humanos e de como isso explica eles. E muitas vezes dentro das ciências ciências humanas, o que a gente estuda, ela transcende números. Ela vai muito mais do que números. Ela é muito... Exatamente. Eu acho que porque talvez as pessoas não vejam uma praticidade nas ciências humanas. Não. O que é uma mentira. Existe uma prática, sim, das ciências humanas. Diferentemente dessa ciência que a gente conhece, positivista, que ela é construída a partir de metas e progresso. Então, mas também é a questão, tipo assim, a nossa sociedade e tal, ela valoriza as ciências exatas, as ciências biológicas, as ciências da saúde, ciências naturais, e as ciências humanas, ela não valoriza. Tanto exatamente. Que assim, eles acham que só essas duas ciências que produzem. Sim, mas isso a gente tem que entrar também no seguinte, vamos entender o que, que essas duas ciências fazem. Gente, a física faz da fone. O que, que as ciências sociais fez? Falou que a vida das pessoas tá errada, tá ligado? Tipo assim, exatamente. Não as ciências sociais, digo as ciências humanas ao todo, uhum, né? Quando eu digo ciências sociais, eu quero dizer as ciências sociais em si todas. Ciências, história, incluindo psicologia. Essas ciências, elas criticam senso comum, criticam forma de vida. É que, na verdade, tudo que está posto é caído. Então aí a gente tem conflito, né, de lidar com isso. E a gente não sabe mesmo lidar com essa merda toda. E eu acho também que muitas vezes, as ciências humanas, ela não é aproveitada da maneira que ela pode ser aproveitada. Não dá muito, muito pelo que o Luiz falou, porque não existe valorização. Acho que a única área de humanas que é valorizada é o direito. É o direito. Administração. E a administração. Mas a administração, em alguns locais, ela é considerada exatas. Verdade. Ela é uma híbrida, né? É porque, querendo ou não, a administração, ela funciona a favor do que tá posto aí pra gente. Vamos fazer fulano produzir mais, vamos fazer fulano ganhar mais dinheiro. Só retomando o que a Aline falou aqui, o que dá dinheiro? Você tá falando que a advocacia dá dinheiro? Filho de advogado deve dar. Agora, pra negro que tá entrando lá, vai ficar... É engraçado, porque existe uma supervalorização de algumas profissões que estão cagadíssimas, né? Por exemplo, administração. Você pega qualquer proposta de emprego aí. É R$2.000 pra alguém tá formado. Mas, amiga, pra psicologia que estuda um ano a mais e é um curso integral, então tá menos que cara, isso. Cara, tá tudo cagado, entendeu? Então, em paciência social, a gente tá aí com umas vagas não aí tem pra... Não tem nem vaga. Tem vaga que vai abrir um compra aqui, vai abrir vaga pra galera de ciências sociais aqui trabalhar aqui. Mas, caixa, repositor. Mas a única área limpar o chão. A única área das ciências sociais que de fato tem emprego no mercado de trabalho é antropólogo. E se ganha muito bem como antropólogo de marcas grandiosíssimas. Ah, sim, porque o antropólogo ele é melhor que um publicitário. Ele é melhor do que um publicitário. Vocês acabaram de perceber que o nosso ouvinte publicitário desligou, né? Gente, e tem cursos que a gente não queria que fosse da humana. Estou sentindo uma... Acabou de falar direito. Publicidade. Publicidade é humanas, né? Publicidade é humanas que a gente fica assim, por que publicidade? E para que publicidade? Ele tem tanta oportunidade. Nossa, pega a DG aí pra falar. Essa... Fala, ele faz cada merda, né? É verdade. Eu fiz uma faculdade zoada. Só que ninguém me disse isso. Não, mas e uma coisa que eu quero lembrar, assim, e onde fica as ciências biológicas nessa história? Porque é exatas contra humanas. E a biológica, gente, ela é contra quem? A biológica, ela está acima. Ela tem que escolher um time. Tá acima de quem? Acima de tudo e todos, porque medicina. Verdade. Só a medicina, né, gente? Não, odonto também. Medicina, odonto, veterinária e agronomia, principalmente no nosso estado. E engenharia ambiental. Engenharia ambiental tem muita força em biológica, sim. A medicina, odonto, agronomia, veterinária e engenharia ambiental, principalmente no nosso estado, é um estado muito voltado para o agronegócio, ele tem muita força, sim, juntando esses três últimos cursos. E eles sempre são meio considerados a nata. E a gente sabe que nata qualha. Então, mas é porque... E a gente joga fora. Nossa, minha avó falou. Mentira. Tem muita... eles são muito importantes, sim. Só que, né... Eles são o pessoal que vai para exatas, porque o que sobrou aí das ciências biológicas é biologia. E biologia tá em humanas. Exato. Vamos entrar nesse tema aí. Ela vai entrar numa briga aqui, que não tá em tudo em humanas, não, viu, biológica. Não, vamos tudo, entrar. Mas a maioria tá. Porque o que biológicas faz quando sai da faculdade? Não sei. Biologia é bacharelado. Aí tem que fazer mais 6 meses de licenciatura pra dar aula. E ou às vezes vai vender trampo. Não precisa a gente lá na praia, lá de ciências sociais. Então, vamos entrar nesse tema aí. Existem cursos que eles são considerados de outros cursos. Por exemplo, a gente já falou de direito. Direito na humanas é exatas. É exatas. Ele é o filho, ele é a ovelha negra. Arquitetura na exatas é humanas. Na humanas é exatas. Sabe por quê? Exato. Tá cheio de viado. Olha! Não, e outra gente, coisa. Sabe por que arquitetura é muito de humanas? Não sei. Porque tá cheio de viado. Na verdade, cheio de hipster. Também. Hipster. Bando da viada a hipster. A gente tem três pessoas que a gente dá pra reconhecer na faculdade quando passa. Medicina, porque eles sempre andam fantasiados com aquele negócio da Atlética. Aquele chapéu ridículo. Ou com jaleco pendurado, se não colocado. Com jaleco. Pessoas das ciências sociais, que estão sempre... Ou tá saindo uma fumacinha. Ou com a bolsinha de lado. Sim. Chinelinho de couro. Camiseta do MST. Camiseta do MST. E uma foice na mão. Ou andando com uma bandeira vermelha. E a galera de arquitetura. Você olha pra alguém de arquitetura, você fala, faz arquitetura. Você olha pra arquitetura, você fala, caralho, acabou de sair de uma banda indie. Então você fala assim, é uma foto do Tumblr. Uhum. É tá verdade. Andando ali a foto do Tumblr ali, ó, tá Tumblr, passando. Cara, tá inclusive, passando ali. Só eles têm também, né? Mas ninguém, cara. Se tem um piercing no septo, aquele se tem aquele... indiano, né? Que é aquele piercing indiano. Desculpa que quem é. Usa, tem um fake, mas é feio. O que é um piercing indiano? Sabe joga de nada, aí no Google. Inocente. Essas três nichos são muito fáceis de reconhecer. O resto passa despercebido, infelizmente, amigo. Não. Vale lembrar o pessoal de... Não, pessoal de exatas ali, que a gente... Vamos falar fica aqui. Jogando que fica lore. Jogando... Magic. Não, Magic não é ciência taso, da não? computação. Não é Tazo? Achei que era Tazo. Tazo. Tazo nos anos 90, amigo. Você perdeu esse capítulo. Parei. Não, é... Você quer a folha. Você quer conhecer o pessoal de ciências da computação, tá sentado numa mesa com um monte de cartinha. Não é truco, é Magic. Não, tem um outro também, principalmente aqui no nosso estado, que é muito fácil de reconhecer, sim. Que é a galera da Agrárias, que verdade. É biológicas também. Eles estão sempre com o sol ligado, uma calça roxada. E Nakiano. Nakiano, e tem alguns que estão lá treinando no laço. Verdade. Eles sim. têm um próprio boizinho. Eu não entendo isso, eles treinam um laço na porra de um cavalete. O cavalete não vai correr, cara. E eles erram. Puta, o cara erra um cavalete, cara. Mas é difícil lembrando laçar. Lembrando que eles têm uma imaginação boa, então, né? Porque se eles imaginam aquilo lá... Aquilo lá é um boi, um cavalete, cara. Porra, pega esse cavalete e enfia na tua bunda. Vai fazer uma obra, filha da puta, em vez de ficar laçando ele. Cara, e fica aquela calça apertada que parece que se peidar vai fazer uma bolha, né, cara? Aquela porra lá. Parece um balão. Que e camiseta polo. Camiseta polo e boné. Um boné. Calor do cão tá usando boné camiseta polo. Boné escrito Jão-Jão. Tem aqueles boné de caminhoneiro, lembra? Uhum. E aí tem a telinha atrás. Aí tá escrito Nelore. Nelore. Nelore. Malditos. Mentira, se você é ouvinte, é tão maldito. E fala três. Atriz. Ô, professor, olha ele pedindo atriz aqui. Mas vamos falar da nossa área que a gente manja, humanos. Então. Mas assim. Não, a gente manja de ser humanos. Sim, inclusive, tô aprendendo a fazer macramê, cara. Só falar. Jesus. Tá aprendendo a fazer o quê? Macramê. O que é isso? Um negocinho aí. Filtro do sonho. Filtro do sonho. Que bom. Tá aprendendo a fazer essas coisas. Na nossa faculdade, extinta, minha, né? Isso. Extinta não, tá lá. É, extinta não, que ela tá lá, infelizmente. Mentira. Existia uma galera que a gente conhecia por Gramado. Por quê? Porque eles matavam a aula no gramado da faculdade. Na frente da sala. Na frente do bloco do nosso... Que dava na frente da sala, porque saía no corredor ali. É. Pra quê? Para cultuar já. Caralho, mas eu achava o gramado uma coisa divertidíssima. Porque claro. Eles estavam nos anos 70, era muito legal. Era isso mesmo, era muito assim, legal. Não. Eu nunca participei, eu achava legal o movimento cultural ali. Começou assim, era não. Uma galera que matava aula, se juntava, daí um dia um apareceu com violão, outro apareceu... Não, todo dia eles apareciam com um negocinho lá pra fazer fumar. Mas daí um apareceu com violão, outro apareceu com uma gaita. Cara, teve um dia... O da gaita é o mesmo polícia sanitária. Hoje em dia tem churrasco, né? Tem churrasco. Churrasco vegetariano. Mas teve um dia que eu fiquei impressionado, o dia que apareceu um cara com um saxofone, cara. Eu falei, caralho! O Kennedy tá fazendo ciências sociais. Daqui a pouco, a gente tem uma orquestra aqui. Vamos deixar claro que não é só ciências sociais. Orquestra voadora. Ali, ó, ciências sociais, história, psicologia. Geografia. Algumas galera de biologia, artes, que mais? Geografia. Algumas também. Pessoas da educação física, que é biológica. E tinha exatas ali também. Não, educação física não é biológica, é humanas. Ué, gente, não, é acabei humanas. De jogar no Google humanas. Biológicas. Juro pra você. Mas lá na Federal é humanas. É. Inclusive, sabe por quê? É outro curso que tá cheio de viado e divide E divide com artes. Uhum. Qual que é o número do bloco? É 7. 24. O bloco 7. Poderia ser. O bloco 7 da Federal é o bloco grego, né? Sabe? Educação física e artes. É a Grécia. Verdade. É a Grécia. Você sabe o que é um beijo grego, amigo? Eu sei o que é um beijo grego. Acabei de tomar um, agora é mesmo. Quer explicar, Luiz? Não, obrigado. Se vocês não sabem o que é um beijo grego, joga no Google e abre um vídeo. Mas eu... Abre o primeiro vídeo que aparecer. Mas eu acho que a gente podia fazer um retrato sobre a galera de humanas agora. A galera de humanas, ela não tem talento para a ciência. Ela é muito desesperançosa com a política. É muito preguiçosa para a artes. Não, na verdade, eu falei tudo errado. Maconha. Seu desgraça, não vou ficar doido não. Eu vou pegar uma depressão. Eu tô agindo pra ser alguém na vida. Não futuramente ficar doido, perturbado. Meus neurônios aqui, ó, no cérebro. Não tem condição não, rapaz. Seu desgraça, é geologia, é química orgânica, é genética de populações. Não tem condição, não tem condição, não tem condição. Não tem! Não tem! No lelelê, no lelelê, no lelelê. Sem sombra de dúvidas, as pessoas começaram a ter um acesso maior ao ensino superior. Eu acho que a gente pode concordar aqui, todo mundo que tá aqui nessa mesa, que apesar de ter um acesso maior ao ensino superior hoje em dia, em comparação antigamente, não se tem uma democratização do ensino. A universidade ainda permanece muito pouco universal, permanece muito branca, muito segregada em questão de gênero e muito elitizada. Sim, sim. Mas eu acho que também isso é um reflexo do ensino no geral, assim. Eu acho que não, a universidade ela é apenas um, acho que uma continuidade desse ensino que a gente tem no Brasil, que ele não é universal, apesar de que a gente já tem dados de que existem mais mulheres na faculdade do que homens. Eu não sabia disso. Não quer dizer que tem uma equiparação, né? Você não tá no mesmo patamar, você ainda recebe menos. Sim. E talvez esse também seja um grande problema do ensino. Você ter um diploma para você ter um emprego melhor, um salário melhor, e não o ensino pelo ensino. A gente usa muito da razão instrumental para isso e tudo mais. O ensino começou também uma questão de colocar mais gente na universidade, porque começou a faltar mão de obra, que tava precisando para isso. Aí coloca mais gente para fazer ensino superior, porque já tá faltando mão de obra para isso. Mas será porque é falta de mão de obra? Só porque eu vou falar o seguinte, eu vejo a universidade ela se tornando cada vez mais um Senac grandão, então, sabe? O que a universidade, ela deveria ser algo, não apenas pra formar um profissional em si, sim, pra você formar um profissional pra poder lidar tanto de forma, tanto científica, técnica, para com esse conhecimento, como a comunidade em si. O ensino superior acabou se tornando nada mais do que um ensino profissionalizante, essa é a palavra. É o que o Luiz falou, né? Tanto que quanto curso técnico que as federais estão disponibilizando hoje pra isso. É, porque... Por falta de mão de obra. Porque assim, eles não querem formar mais um pensamento crítico da sociedade, mas assim, formar gente pra trabalhar mesmo. Tipo, a universidade perdeu aquela questão de que assim, vamos formar gente crítica da sociedade, sabe? Ensinar a pensar. Não, tá ensinando a fazer. A produzir, né? Ele ensina a produzir, exatamente. Vamos dar um exemplo. A pessoa faz um curso de engenharia e ela aprende... A montar prédio. Ela aprende algo técnico e mesmo nos cursos que deveriam ser voltados mais pra área científica, como por exemplo... O repórter, pro escrivão, pra delegada, pra juiz. Tipo de coisa do gênero, eles deveriam estar voltados para construir para a sociedade, mas gente, para que ele constrói? Não sei. Para o capital. A universidade se tornou algo para o capital. Razão instrumental. Sim, e ela acaba se tornando para isso. A universidade, ela se tornou tão pouco para a sociedade, para algo para capital. E o capital, ele é excludente, diferente do bem comum, ele é completamente excludente. Mas o que fica, assim, o que eu acho, por exemplo, é que o Brasil, ele tem muito do positivismo na sua estrutura e tal. Ela escreveu muita coisa pro positivismo, ela precisa usar. Ela manda brasa. Manda brasa. E, por exemplo, né, tá ali na nossa bandeira, ordem e progresso. Só que assim... Que está errado, você sabe, sim, né? Sim, mas... É ordem, é progresso. Eu sei. Acho que eles usaram a parte da frase lá do Conte, né? Uhum. Saudoso Conte. A Aline é muito saudosa, vocês já perceberam. A cerveja não é boa. Noob, calor e bicho. Como eu tava falando, o Brasil tem grandes influências do positivismo e tal. O positivismo, ele tem uma grande contribuição. O que que não tem no Brasil. O que não acontece no Brasil. Não tem. Os governantes que eles falam lá, tem as fases do positivismo e os governantes não são tecnocratas, não fazem parte da ciência, não produzem ciência, eles são totalmente influenciados por outras coisas, inclusive pela religião. Nosso estudo, ele não é universal. Ele ainda não atinge todas as pessoas. Tanto que a seleção para você estar dentro ou fora de uma universidade pública, ele é totalmente desleal. Você diz a questão do vestibular? Vestibular, Enem, qualquer coisa. De certa forma, o vestibular que significou, né? Ele é totalmente desleal, ou seja, nós somos uma sociedade pautada numa filosofia positivista que não segue o método de ensino positivista. Não temos universidade universal, não temos uma universidade gratuita para todos, porque a demanda é muito maior do que a oferta, e não temos uma isenção de posição de religião, por exemplo. Eu queria fazer uma pontuação do que você falou aí sobre o vestibular, que o próprio vestibular, ele é uma política exclusivista, exclusiva para algumas pessoas, porque o ensino superior, ele deveria ser um direito para todos, mas o Estado, ele não tem capacidade de garantir esse ensino superior para todos. Ele é incapaz de garantir ensino superior para todas as pessoas. Daí surge o quê? Não o vestibular. Inclusive, eu tive uma professora que ela falava, se fosse para ter um jeito de barrar pessoas, que não é capaz de fazer, e fosse de uma forma mais justa, que fizesse por sorteio, cara. Ué, faz um sorteio. Como existe já. Tem? Não sabia. As FATECs, que são faculdades técnicas do Senai e tudo mais, existe alguns cursos que são feitos por sorteio. Só que as FATECs, elas oferecem cursos de qualificação e cursos de graduação também. Então, existem alguns cursos que são feitos sorteios. Bacana, porque já existem estudos mostrando que o que a pessoa passou no ensino médio, que ela estudou, que ela aprendeu, não necessariamente vai ter uma influência no aprendizado dela dentro da universidade. Exato. Essa ideia de vestibular acontece que é pra... O vestibular, ele se veste na falácia da tal da meritocracia, Isso. E que não é nada mais do que uma reprodução de desigualdades sociais, cara. Porque a partir do momento em que o Estado não reconhece diferenças fundamentais entre indivíduos, surgido a partir até de diferenças materiais, desfavorecimentos históricos, aí estamos entrando até em questões de cotas, ela acaba servindo nada mais do que uma reprodução de diferenças. O vestibular, ele serve como um reprodutor de diferenças das pessoas, é isso. E a gente cria isso que o Fred está falando, a gente cria o monstrinho da anticota. Pode vir, moço! Já teve grandes protestos sobre cotas e tal, a gente já cansou de ouvir falar sobre isso, e as pessoas, elas não entendem que cota não é um projeto educacional. Nunca foi um projeto educacional. Cota é um projeto social. Ela tenta reparar algo que há muito tempo aconteceu e que até hoje até hoje nunca foi dado o olhar que merece e tal. E a gente vê esse discurso. Pode colocar aí na internet qualquer coisa sobre cota e gente contra cota, vai aparecer. Quer uma vaga? Estuda. E esse mesmo tipo de gente é o gente que endeusa outros países. Por exemplo, o que essas pessoas diriam, por exemplo, se soubesse que o ensino na França, você não precisa de vestibular pra entrar. Faz quem quer. Não existe, exatamente. Não existe prova pra você entrar numa faculdade na França, em vários países da Europa. Não que a Europa seja nossa grande coisa, grande modelo pra gente, mas sempre as pessoas tomam como pauta, principalmente a galera que tem esse ódio todo pelo Brasil, essa síndrome de vira-lata, endeusando os Estados Unidos ou a Europa como grande modelo pra ser seguido, e aí descobrir que uma universidade pública na França ou em outros, na Suíça, em outros países da Europa, não precisa de vestibular pra fazer universidade pública. Não, e aí? E até o próprio modelo dos Estados Unidos não é por vestibular. Você tem que ter sido um aluno bom durante todo o ensino médio, mas é bom, tipo assim, pra você entrar numa faculdade fora, você tem que estar com aquela notinha que lá é A, é 10. E você vai fazer uma entrevista sobre todo o seu processo dentro do ensino médio. Uhum. Você vai ter que ter ido em grupo de estudo, ter feito a maior quantidade de matéria que você consegue, porque é diferente daqui. Lá é algo mais curricular, é, né? É curricular, bem isso. Você manda uma cartinha, assim, sabe? Falando como do que o seu histórico e tudo mais. E aí cada universidade vai mandando a resposta de acordo com o que você vai mandando. Se quer você ou não. E é diferente daqui. Eu acho que o vestibular aqui, ele tá pau a pau com o concurso. Sim. Acredito que em matérias de ensino médio, de fato, a gente nunca mais vai usar na vida. Não, sim. Algumas coisas a gente usa pro resto da vida. Português é algo que a gente usa pro resto da vida. História é algo que a gente usa pro resto da vida. Também. Geografia, matemática também. Algumas coisas a gente usa pro resto da vida. São coisas desnecessárias para o que eles pedem da gente mesmo. Então é uma conta meio burra. Sim. Porque você cobra muito de algo que você nunca mais vai usar. Você vai usar só no vestibular. Exato. Só ali. E depois você usa o básico, vamos dizer assim, do que você aprendeu. Porque você fica formando um aluno durante 8 anos ou mais. E existe do que se caracteriza bom quando você sai do ensino fundamental e médio para o ensino universitário. Por exemplo, a gente sabe que uma escola particular, ela é superior em ensino e qualidade de ensino do que se está proposto hoje para uma escola pública. O que não acontece numa universidade particular e uma universidade pública. Por que que todo mundo quer entrar numa universidade pública? Não sei. Primeiro porque não paga, é óbvio. Porque a universidade é cara. É caro. E aí a gente entra também no assunto do sucateamento do ensino superior. Eu só acho que quem tá pedindo intervenção militar poderia dar uma olhadinha aí, sabe? Sobre sucateamento de ensino na ditadura militar. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Tá bom? Eu tô brava agora. Eu acho que eles não vão ter tempo pra isso. E outra coisa, você vê que a proposta de ensino que começa no ensino fundamental e médio e vai pra universidade é totalmente diferente, porque assim, a matéria que o pessoal menos investe no ensino fundamental, filosofia e sociologia. E as matérias que você mais tem que aprender na universidade é filosofia e sociologia. Sim. Porque são visões de mundo. Ninguém quer ensinar pra um jovem que é visão de mundo. Tem que ensinar o que, ó, vai cair no vestibular. Juliana já falou. Razão instrumental. Para com essa porra aí, meu irmão! É porque a gente transformou o ensino... Vamos pegar a epistemologia aí, hein? Teoria do conhecimento. Ah, exato. Sim. Quero ver você fazer isso. Eu acho que a gente segregou as partes do conhecimento e de alguma maneira a gente distinguiu que algumas partes seriam importantes porque ela demanda, mas... Demanda não. Um demônio. Porque elas normalmente são vistas como mais importantes. Por quê? Porque elas têm um lucro. E o que a gente tinha falado desde o começo, a gente vê uma praticidade da ciência. O que não é prático para os olhos da economia e de toda a sociedade, ela não é benquista. Então, você ceifa ela. Então, obrigado. Um beijo pra você, professor de história, filosofia, sociologia, que tá aí na batalha, né? A gente sabe como é difícil. Mais algum fugitivozinho aqui, ó? Saiba que eu tô aqui há 4 semestres repetindo direto de propósito em busca de gente fugitiva de trote, tá? Falando do sucateamento, eu acho que o Luiz até vai gostar dessa parte, que a gente vai falar um pouco mal do PSDB. Ai, amo. Pra quem não sabe o que é o sucateamento do ensino superior, é quando o ensino superior, ele acaba se tornando, a partir ali, mais ou menos, vamos dar nome aos bois, né? Vamos jogar assim, privataria, meu amigo. Fernando Henrique Cardoso, quando ele se tornou presidente. Antes de Fernando Henrique Cardoso, o ensino... Mas aí já existia um sucateamento da ditadura, porque ela focava no aceleramento da economia e cortou verbas para professores, investimentos em educação, ou seja, toda essa lambança... Privatizou tudo. Toda essa lambança que a gente conhece desde o ensino fundamental. Inclusive, foi na ditadura que dividiu essa estrutura de ensino como a gente conhece hoje, ensino fundamental e médio. É, que na época era primeiro grau, segundo Sim. grau e terceiro grau, que era o ensino superior. Só mudou de nome hoje em dia. E era ginásio. Era ginásio. Colegial. Da quinta série. Colegial. Mas eu digo na questão do Fernando Henrique Cardoso, antes dele, ensino superior era direito. Ou seja... Ou medicina. Medicina. Não tinha outros cursos. Ou agronomia. Não, caralho. Digo que era um direito do cidadão, porra, fazer ensino superior. Ah, tá. É tomar no cu. Mas porque direito, na época do Dom Pedro, era o único curso. É, e medicina também. São os cursos primordiais. Por isso que eles são doutores. Alguém andou estudando a pauta, olha só. Eu sempre estudo, eu sou a única que estudo. Ai, Luiz queridinha. Henrique, você não vai falar isso. Eu estudo sim, seu filho da puta. Agora, eu não tenho culpa se eu sou a parte comediante do grupo. Nossa, parte comediante. Falou o Leandro Hassum do Amarelo Geladeira. Quem é o Leandro Hassum? É um ex-gordo. Você é o Paulo Gustavo? Não, que eu não sou viado. Bota pra pauta. Por favor. Safado! Eu nem estudo aqui! Eu nem estudo aqui. O ensino superior, ele era um direito de todo cidadão. E a partir do Fernando Henrique, ele muda isso na Constituição e se torna serviço. Ou seja, enquanto direito do cidadão, o Estado tem que garantir ensino superior para o cidadão. Todos. A partir do momento que ele se torna serviço, não necessariamente o Estado precisa garantir. Isso são políticas neoliberais. Gente, é comum a gente ver isso hoje. Como é que é o nome do financiamento do Fies. Governo? Fies, o governo federal está financiando seu ensino particular, cara. É pra você pagar com muito mais juros o depois. O ProUni é o que não paga, não é? Gente, é o ProUni que não paga. Daí eu te pergunto, em vez dele pagar pra você um financiamento, por que que ele não vai lá e investe no ensino? Não sei. Porque é um serviço. Isso acaba barateando. Porque daí os não tem como sobrar dinheiro para as propinas. Para Petrobras. Eu queria para Belo Monte. Tá? Vou fazer um pedido aqui. Não. E porque a questão do neoliberalismo. Vamos colocar o Estado como Estado mínimo. Ele tem que se responsabilizar por o mínimo possível para garantir a sobrevivência da pessoa. Mas o resto, filho, você tem que dar conta de você sozinho. Exatamente. É daí que a gente vê. Cansei de pôr o efeito. Um sucateamento. Daí o Estado não precisa investir no ensino porque tem formas privadas de investir nisso. Então você pode fazer o privado. O que fala assim, o Fernando Henrique não construiu nenhuma universidade pública durante os seus 8 anos como candidato, como presidente. De verdade, não construiu. Aí fala assim, mas o Lula deixou 8 universidades federais. O que não quer dizer porra nenhuma, né? O que não quer dizer nada, meu querido. Porque ainda o ensino, ele não é horizontal. E outra coisa, para as pessoas que me chamam de petralha, uma crítica aqui. O Lula e a Dilma são responsáveis por quê? Pelo Ciências Sem Fronteiras, que todo mundo fala assim... que maravilha que é o Ciência Sem Fronteiras. Além de ser só exatas, eles estão levando um acordo dele com outros países assim. Então, vocês querem saber o que a gente produz? Então, a gente vai mandar uns alunos pra você. Vocês pegam de graça tudo que a gente já fez aqui dentro. Vocês têm aí dentro com vocês, com os alunos. Que revelação. Sim, empolgante. Sim, é uma mercantilização do ensino. Tipo, daqui um tempo, o que eles querem é que o que se ensina no Brasil vai se ensinar nos Estados Unidos. O que se ensina nos Estados Unidos vai se ensinar no Brasil. E assim vai ser uma coisa igual pra todo mundo, mas não uma coisa boa. Você não vai aprender nada mais, nada do que o que eles querem que você aprenda. Fred, 7,5. Você ter mais universidades é bom, mas ainda a gente bate naquilo que o Fred começou dizendo. Você ter mais lugares pra estudar não significa que ela será só imaginação. Será Será que vamos conseguir vencer? Será algo mais diversificado, mais horizontal, que vai ter mais inclusão dentro do ensino. Isso não significa... Ensino, né? Além de tudo... Sim, o elitismo na universidade, ele não permanece apenas no ensino ou na forma politicamente como ele é organizado, mas dentro da universidade. Os professores são elitistas, a conduta do professor é elitista, os universitários são elitistas. É como se a universidade não fosse uma instituição pública. Por exemplo, você vai na biblioteca da UFMS, tem catraca lá naquela merda. Eu não sei se outras pessoas fora... Acho que pode, mas né? Pode entrar. A universidade pode entrar, mas existe emprestar livro. Não pode emprestar livro. Não pode. O que, o que porra é essa? Dependendo do aluno, também não consegue emprestar. Sim. E outra coisa... Ou seja, você não tem um livre acesso à universidade que ela faz parte, que ela tem que estar congregada com a comunidade. E outra coisa, não é porque tem mais faculdades e porque tá entrando mais gente mais pobre, eles não conseguem ficar lá dentro. Faculdade na Federal, psicologia, que eu fiz. É integral, eu tive que sair do meu serviço. Eu tive a possibilidade de sair do meu serviço, mas tem gente que não tem. Aí acha que vai sair do serviço pra continuar a faculdade? Não, sai da faculdade e vai continuar trabalhando. Ah, mas tem bolsa, mas a bolsa não dá conta de todo mundo. Gente, R$400. Tem gente que não vive com 700. Quanto que é o salário mínimo? 780? Com desconto, acho que com os descontos, sim. Tem gente que não consegue, né, viver. E geralmente as pessoas... E tem também aquele pessoal que entra fora da idade, que é o normal, a idade Enem, que é 17, 18. Tem a galera mais velha que tenta se incluir ali naquele meio, mas também é difícil. Tem uma rotina além da rotina. E já tem aquela rotina que é antes da universidade, né? Você já vê que assim, as faculdades federais já te colocam numa situação que você não é pra você. Se você não tiver condição, não é pra você ficar lá. Fica os que conseguem, os que, sei lá. Mas e não... por isso que eu agradeço ao FIES, porque senão eu não teria me formado em outro curso. É nesses momentos assim de conversa bem humanas que eu espero que as pessoas nunca descubram que eu moro em condomínio e tenho um gaveteiro pra sapar. Por quê? Porque isso é muito elite, né, amigo? E ainda essas é branco. Conversas, e ainda o gaveteiro essa, é branco. Essa conversa Maria Zé Polvinho, assim. Aí sim, hein? É, depois de um papo assim tão sério, né? Nada melhor do que... tutorial aqui pra vocês, agora com os blogueiros do Amarelo Geladeira. Oi gente, tudo bem? Bom, no podcast de hoje faremos um tutorial de como ser um acadêmico de sucesso. Confira o passo a passo. Luiz Henrique, qual a sua dica? Então gente, eu vou falar uma coisa muito importante aqui, porque assim, existe um negócio que a gente faz na faculdade que se chama TCC. A gente acha que vai ser... Meu Deus do céu. A gente vai... Você puxou aqui ó, do cu bater na espinha toda, cara. Isso mesmo, o Fred tá fazendo o dele, tá sofrendo, eu fiz o meu, eu sofri muito, assim, eu chorei. Eu larguei mal do meu. Eu comecei a fazer terapia por causa do meu TCC, ah, assim. Não, cansei. Foi um momento muito difícil da minha vida. Por quê? Okay. Vou ensinar por quê pra vocês. Sabe aquelas aulas, as primeiras aulas, assim, do primeiro semestre, que vocês acham que é uma bosta? Tipo, filosofia e metodologia de pesquisa? Então, é importante. É importante. É importante porque, assim, você tem que saber filosofia pra começar a fazer a introdução do seu TCC, pra fazer método de pesquisa, assim, que você fala, ah, é uma bosta, eu não vou fazer isso, mas vai fazer sim, filhinho. Porque você não manda no seu TCC. Quem manda no seu TCC é seu orientador. E se ele mandar que você tem que, sei lá, entrevistar 50 mil pessoas, vai entrevistar. Senão você não vai formar. O Luiz, ele tá se abrindo, eu tô sentindo isso. Vocês não estão sentindo? Eu queria soltar uma polêmica aqui agora. Eu tô sentindo que ele tá soltando algo ali do fundo. Solte a sua polêmica ali. Muito importante puxar saco de professor. Também. Faz amizade. O Fred, ele é um falso. Não é amizade, é puxar o saco mesmo. Lambei o cu do cara. Chupar um cu e beijo grego. Inclusive, o Fred achava que eu era professor na faculdade. Eu achava, como eu sou professor. Luiz não é professor. Porque o Luiz usava a bolsa de lado. Faculdade é na vida. Isso. Verdade. Minha dica que eu dou pra quem tá entrando na universidade agora, cara, quando você sai da aula e pensa, tem que estudar, daí alguém vira pra você. Sempre tem. Alguém vai virar pra você e falar, bora lá no bar, lá. Vai no caso, bar. Essa pessoa era você. Verdade. Fui eu. E eu. Era a pessoa, o Fred ficava esperando fora da sala pra ir no bar. O Fred nem na sala tava. Sabe o que é pior? A Juliana, ela era uma pessoa que ela falava assim, não, gente, se eu não for hoje, eu vou reprovar por falta. A gente ficava assim, amiga, você faz no próximo semestre. É. Então, assim, ela era uma... Ela era uma boa pessoa, sabe? A gente mas eu era boa aluna. A gente eu deu não uma estudava e quando ela ia bem. Na aula, né? Eu era boa. Sim, mas se você encontrar um Frederico, uma Juliana falando, vamos, amanhã você estuda. Você tampa o ouvido, amigo. Vai embora, cara. Não vai com finge ele. Que você não viu essa pessoa. Passa reto. Sei que lá no fundo vai trazer pra... Você já vai puxando uma salve rainha ali, salve, porque rainha. Ali é Satanás. Vida docila e esperança é nossa. É Satanás testando, amigo. Mas lembrando que esse outro lado é bom. A gente olha, o Satanás tá aqui, caralho. Se manifestou. A gente nunca conseguiu se livrar. Se manifestou. Assim. Inclusive, a gente tá bêbado. Bebendo as horas, exato. E eu tô formado. É, eu também, tá. Queridinho. Vou dar na cara do Luiz até ele não aguentar faculdades. Mais. Eu posso dar minha dica? Não. Pode, por favor. Nossa dica, amiga. Bebam água. Carreguem sempre uma garrafinha sempre d'água. Sempre uma garrafa mas d'água. Mas é pra beber água dentro da sala de aula. Não é pra ficar pedindo pra sair toda hora. Não, porque também na faculdade você não tem que eu pedir mais assim, nada. Eu acho assim, ó. Você tem que beber bastante água. Você tem que evitar aquelas bebidas que vêm em copo plástico, assim. Fala assim, olha, eu peguei ali na Atlético. Não bebe. Não, e aqueles negócios em trote, principalmente aqui de Campo Grande, ao CDB, é dona de queimar corpo dos outros. queimar corpo e mandar pro hospital, né? Se você não queimou, vê... manda pro hospital. Se você vê alguém no trote com uma garrafinha tacando, você já corre. Corre muito. Sim. Aquilo lá é corote. Uma outra dica que eu vou dar pra você, meninão, menininha que estão entrando. Usem camisinha também. Caralho, Juliana. Inclusive, caralho, no seado. Caralho, sim. A sensate da porra, cara. É, porque o Fred não... Para com essa porra! Para com essa porra! E olha, se falar assim, ó, vamos dar um rolê, você sabe que rolê... Que você vai atrás do Morenoli. Rolê é fumacinha. Aí, ó, atrás da caixa do Morenão, no, ali, ó, da caixa vai, você já vai entendido. A gente não faz apologia de nada. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser, não vai. Mas se você quiser, você... Assim, eles são um grupo que, assim, se você... tá na roda e eles passarem pra você, se você não quiser fumar, não fuma, é só passar pra pessoa do lado. Sim, não. Exato. Tem discriminação. Exato. Vai lá curtir a conversa. Não, essa história de malhação, de discriminação é mentira, pode falar assim, não obrigado. Exato, você nem fala não obrigado, ele te passou, passa pro próximo que tá na roda. Sim. Ali, não precisa ter medo de pegar, você não vai pegar aquilo ali e vai virar o maconheiro e vai virar um caracudo amanhã, se você só tocar na igreja. É, se você tocar no outro dia, você já não vai estar de colar de miçanga. Pronto. Tranquilo. Pronto. É. Olha aí, dou uma outra dica. Inclusive, eu aconselho pra vocês, se te passarem, dá um trago. Dá um trago e daí você vê se é essa porra toda aí. Não. Pronto. É nada. É nada demais. Não, no máximo, saiba. No máximo. Uma dor de barriga. É, isso mesmo, Evaldo. No máximo, pode dar uma dor de barriga, uma cagada. Mas... uma bad. Quem sabe uma bad. Às mas vezes você pode bad, começar a rolar bad, no gramado. Se você tiver amigo, se você tiver amigo, é nesse momento que você vai descobrir quem é seu. Ah, outra dica que eu posso dar, assim, evite DCE. Tá, evite. Com toda a sua força. Evite. Principalmente o laranja. Evite. Ah. Evite. Só isso, tá? Diga não ao DCE. Assim, não é por contra o movimento, não. É contra as pessoas que estão lá dentro mesmo, assim. Porque elas começam com ai, a gente é bonzinho, a gente é socialista. Não é, não é. Só tão ali é. Eles briga só de... quero, é. Meu queridinho, ali é um posto a menos de briga de professor. É briga de ego. Assim. E já que é pra evitar as coisas, se é pra evitar mesmo, evita uma atlética também, cara. Não se envolve nesse negócio. Ah, mas se você quer aprender a tocar um tambor, entra na atlética. Não, vai na macumba também. Mas assim, atlética, só se você for esportista, sei lá, se você quiser fazer um esporte. Ah, atlética tá cheia de esportista. É. Mas tudo esporte, esportista, aquela galera lá. Tudo esporte, tomando bala louca, com maguari, o que mais que vai? Segundo Juliana, tem uns que metem anfetamina. Como que chama aquela bebida branquinha? É coquinho? Acho que é. O esperma. Pode ser também. Não? É, você tem que ficar esperto assim, né, gente? Que assim, a Atlética, como qualquer instituição capitalista, eles não vão colocar Smirnoff, eles colocam balalaica. E assim, é o que te... é Tang, não é nem Tang, é que suco. É Tang. Tang de tangerina. Mas que instituição capitalista que põe vodka? Eu quero. Não é, amiga, instituição capitalista nenhuma coloca vodka, coloca pra você comprar só, entendeu? Mas eu quero saber que instituição é essa pra eu ir. Tomar uma vodka. É. Festa open bar. Ah, mas olha, eu vou deixar aqui uma reclamação de festa open bar que eu fui. Eu nunca consegui ficar bêbada, como eles prometiam. Amiga, porque a gente não consegue chegar no, na hora que acabou, hora que eu consigo pegar a bebida, não, já acabou, lá, não, e ó, eu tenho que voltar lá. Pro bar. Me desculpa, mas isso é verdade, sabe? Porque você tem que ser ágil. Não, da festa, entendeu? Tipo assim, a Psicalouros, que foi a primeira festa que teve assim que eu fui, eu fiquei bêbado. Fiquei muito bêbado. Você tava no bar. Não, eu tinha amigos no bar, então eu chegava na porta do bar e falava assim, coloca pra mim. Aí eu colocava isso aí. Aí eu falava, coloca pra mim. Aí eu não enfrentava toda aquela fila. Aí chegou um momento que não cabia. Parece que é uma savana ali, porque é um querendo empurrar o outro, querendo comer o outro ali, por causa de uma cerveja. E aquela questão. É, assim, um querendo comer o outro, realmente lá. Na hora que chegou no meu, de quem for, na minha comer. Quantidade de bebida que eu podia tomar, o que que eu fiz? Eu vomitei. E foi beber mais. Ele sempre vomita. Você tá percebendo que é recorrente? Ele sempre vomita. Mas, gente, você está bebendo. Você quer continuar bebendo. Você quer continuar bebendo e não cabe mais, você tem que liberar espaço. Nossa. Vomita, gente. Bulimia. Eles têm bulimia do álcool. Você é alcoólatra bulêmico, caralho. Ó, a última vez que eu fiz isso é porque eu queria beber 2 litros de catuaba. Não cabia os 2 litros, eu vomitei um pouquinho e foda tudo. Eu acho que parou o tutorial por aí. aí, galera, vamos para a interação com os ouvintes agora. Só lembrando que se você ainda não entrou em contato conosco, nós sabemos sua rotina, sabemos a rotina da sua família, e para nós evitarmos situações meio chatas para você, faz o seguinte, manda um e-mail para nós no contato@amarelogeladeira.com.br. Dá um feedback sobre esse episódio que você acabou de ouvir, ou você também pode participar do nosso quadro Pergunta que nós responde, do qual você pode pedir conselhos sobre sua situação amorosa, sobre seus dilemas de vida. Na verdade, você pode perguntar qualquer coisa que a gente vai responder aqui na nossa sessão de interação com ouvintes, certo? Você pode também deixar comentários lá no site amarelogeladeira.com.br, que é onde a gente coloca os nossos episódios, onde fazemos posts também sobre coisas... Sei lá, a gente faz post, entra lá e dá uma olhada. E aproveita e nos acompanha nas redes sociais. Facebook, Instagram, tá como Amarelo Geladeira. E no Twitter é Amarelo Geladeira sem o I, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a leitura de e-mails e comentários dos nossos ouvintos e das nossas ouvintas. E começando aqui por ele. Quem? O Bruno Aldi. Ah. O Esteban, do podcast Los Chicos, onde eu fiz uma participação essa semana lá no Chico Show, que é uma série do podcast deles de game show. Tem pergunta, tem que adivinhar música. É massa pra caralho. Vai sair agora domingo, então não perde tempo. Entra lá no site dos caras, que é podcastlosticos.com.br, e ouve lá minha participação e ouve também os outros episódios deles, que é muito bom, tá demorou, certo? Demorou. Ele manda aqui um comentário sobre o nosso episódio A Idade Chega Pra Tu... A Idade Chega Para Tu... Não consegue, A né? Idade Chega Para Todo Mundo. E começa. Fredão, o rei das ofensas, o gurizão de shorts, o tiozão da equipe. Tiozão é teu cu. Vai arrancar toco com teu cu. Ele continua falando. Infernizem mais a vida dele, por favor. É legal ouvir ele xingando todos. Vai dar trela pra esses putos, cara. Vai dar trela mesmo. Percebi que comecei a ficar velho quando comecei a trabalhar e estudar e não tinha saco para fazer mais nada. Meus amigos continuaram só estudando, sempre saindo para a balada, e eu só queria dormir. Isso me distanciou um pouco deles e virei o velho chato e ingrato que deixou de ser do grupo. Vou te falar de uma coisa pra vocês, Esteban. Todo mundo amarelo geladeira é assim. O mais animado deles, incrível que pareça, sou eu. Ele diz ainda, esse episódio teve uma frase de sabedoria sobre a vida. Na vida, achamos que somos o mal, mas no fim, somos só o cabeção. Quando percebemos, isso é um sinal de amadurecimento. Na verdade, Esteban, eu encarei como um sinal de que nós somos merdão mesmo, é isso mesmo. Excelente cast, logo mais teremos sim um crossover, hein? Já tivemos. PS, odeio muito criança também. Puta, ser insuportável. Tem uma música, ô Brunão, de um conjunto musical merda. Esse é o nome do grupo. Que revela bem meus sentimentos sobre esse serzinho. Sobre esse velocípede de capeta. Ouve aí. Eu odeio crianças. Morram suas desgraçadas. Eu odeio crianças. Morram suas desgraçadas. Ele ainda deixou um link de uma crônica sobre envelhecer do Antônio Prata, que é um bosta! Mentira, eu não sei quem ele é. Vou deixar o link no post pra vocês poderem conferir lá, tá bom, gente? Isso aí, Brunão. Tamo junto. Valeu aí pelo e-mail. Sucesso pra você e pros Los Chicos, ok? Continuando aqui. Temos o comentarista profissional de podcasts. Ele mesmo. Petros Davi, do Conversa Nerd Geek e do Nerds Fora da Caixa. Caralho, tem muito nerd na sua vida. Dois podcasts que eu curto pra caralho. Ele manda aqui sobre o nosso episódio Reflexões de Ano Novo. Manda ele. Olá, pessoal do AG, tudo bem? Muito fofo, cara. Ele chama nós de AG. Tudo ótimo, Petros. Sobre o episódio, acho que dependendo da disciplina de cada um, as pessoas até conseguem cumprir suas metas que estabeleceram durante a virada do ano. Mas sou obrigado a concordar que na maioria das vezes essas promessas acabam sendo deixadas de lado nos primeiros dias de janeiro. Porque as pessoas são otárias e vão viver na frustração. Mentira! Na verdade, Petros, eu acredito que a virada de ano novo é um momento de reflexão. E a gente olha pro ano que acabou de passar com um olhar mais crítico. Com que faz com que a gente acaba criando metas desde devido a essa reflexão. Só que essa reflexão, ela tem que ser um exercício do nosso dia a dia, e infelizmente acaba sendo para as pessoas só algo que eles fazem no começo de ano, e o resto do ano eles não dão continuidade nessa reflexão. Dei Petrus continua. Outro ponto importante mencionar que sempre ficamos pensativos durante essas festas. Eu mesmo, durante a festa de virada do ano, estava na casa de um amigo praticamente estático, pois percebi que o ano de 2015 foi completamente descartável para mim, já que tivemos problemas de faculdade e com relacionamentos. Porém, 2016 me pegou com uma tempestade, já comecei a estudar e já tenho planos de, quem sabe, ir assistir às Olimpíadas no Rio. Cuidado a zica lá, os assaltos, o DST e principalmente o carioquês, tá? Não vai voltar falando biscoito e nem nascimento, beleza? Continuando. Mas acho que, como disse, tudo depende de preparação e disciplina. Todo mundo pode alcançar seus objetivos satisfazendo essas duas condições. Gostei do tema e abraços. Isso aí, é preparação e disciplina mesmo, Petrus. E sempre reflexão. Sempre reflexão. Não basta a gente criar metas e não refletir sobre essas metas e sobre o nosso contexto atual, da qual nós vamos estar inseridos naquele momento. Quando a gente criou as metas, a gente estava num contexto. Pode ser que esse contexto venha a mudar. E até é interessante ver se é legal manter as mesmas metas ou trocá-las conforme as coisas vão acontecendo. Obrigado aí pelo seu contato, Petrus. E esperamos mais, viu? Temos um e-mail agora do... Não, acabou. Puta merda! Que caralho, vocês estão fazendo? O que que não estão enviando e-mail pra nós? Como diz o Randall do Na Porteira Cast lá? Seu feedback é o nosso salário. Via e-mail pra nós aí, caralho. Nós tá esperando e-mail aí, mano. Nós quer falar aí com você e quer que você fala com nós. Manda aí o que que você achou do episódio. Discorda? A gente quer que discorda também. Pode mandar aí pra nós aí que tá da hora, fechou? Então vamos para o... Pergunta que nós respondemos. Vamos começar por ele, o nosso amigo Bruno Aldi de novo aqui, o Esteban. Ele pergunta: e aí, galera, trouxe um dilema aí pro Fredão, toca pro pai. Você preferiria ter um mamilo do tamanho de um pênis ou um pênis do tamanho de um mamilo? Então, Brunão, acho que tem uma hora que a gente tem que botar a mão na cabeça e entender que tá na hora de procurar ajuda profissional. Eu falaria pro Luiz Henrique, que é psicólogo, né, te ajudar, mas eu acredito que no seu caso é tratamento de choque mesmo, tá, cara? Mas respondendo a pergunta, porque o nosso ouvinte não fica sem ter pergunta respondida aqui no Amarelo Geladeira, vamos lá. Eu preferiria até os dois, viu, Brunão? Porque se a gente for utilizar aqui as regras da matemática, você é de humanas, bota o pênis do tamanho de um mamilo e pega o mamilo e bota o tamanho desse pênis que é do tamanho de um mamilo e que o mamilo que é do tamanho do pênis, que o pênis que é do tamanho do mamilo, tudo fica normal do jeito que tá. Tá vendo? Beleza? Abração aí, Brunão. A gente espera que você mande mais perguntas, viu? Quer dizer, eu não sei se eu espero tanto. Mas a gente espera, manda lá. Temos uma pergunta da Juliana dos Monte de N no nome. Ela pergunta: como se dar bem na entrevista de emprego? Juliana, essa daí, ó, boa. Dica mil grau. Primeira dica que eu dou é: tente ser branca. Isso já ajuda muito na hora de ganhar uma vaga de seja lá qual for o cargo. Melhor se for chefia. Sempre tenta ser branca. Tá? Isso é bom. Segunda coisa, diga o que eles querem ouvir. Vai o que eles querem ouvir, tá bom? Se perguntarem sobre você querer crescer na empresa, diz que você quer. Diz que você quer criar carreira. Mesmo se for só pra você ficar aqueles 3 meses pra juntar uma grana, só pra ir lá na noite da xoxota louca. E terceira dica, finge que você acredita na meritocracia. Se puto da RH, adora meritocracia, cara. Então vai lá, finge que você gosta de meritocracia. Valeu, Juliano, com um monte de N nos nomes. Tamo esperando mais e-mail aí seu, viu? É nóis. E a Podosfera Brasileira aqui enviou uma pergunta que é: já está pronto, Petrus? É sobre um podcast de análise de outros podcasts do nosso amigo Petrus Davi. E eu vou responder essa pergunta com rap. Petrus, aonde está o cast? Todo mundo esperando e você nem se mexe. Aonde está esse batendo na panela? Ou será que é tudo balela? Petrus, isso é uma lenda. Ou editar tá sendo um problema. Tá todo mundo esperando, então anda logo com esse trampo. Petrus, vamos agilizar. Petrus. Então, deixa eu perguntar. Já está pronto, Petrus? Já está pronto, Petrus? já está pronto, Petrus. Já está pronto, Petrus. Já está pronto, Petrus. Já está pronto, Petrus. Já está pronto, Petrus. Já está pronto, Petrus. Isso aí não foi bem uma resposta, mas tá valendo, né? Tá valendo. Valeu, podosfera brasileira. Temos aqui ainda uma pergunta do nosso chapa gaúcho. E ele pergunta: em caminho de paca, tatu caminha dentro? Caminha. Caminha dentro do teu cu, gaúcho. Já que estamos falando do gaúcho, vamos ouvir aí mais uma dica dele. Gaúcho, qual que é a dica dessa semana? Fala, gurizada da Amarelo Geladeira, beleza? Então, tem uma dica aqui pra quem tá sempre no trecho. Um amigão meu, chamado Pena Branca, motorista aí do Mercedão, me ensinou que quando você vê aquele batonzão na pista, é que tem um buraco ali, hein, gurizada? Fica esperto. A terra sai e faz aquele batom em volta do buraco. É avisar também que a soja deu quebra esse ano, hein? Muita soja podre, vai subir o preço do óleo de comida. Vai ficar mais caro fazer a pipoquinha, hein? E outra coisa, eu ia mandar beber caracu, só que da outra vez o Fredão mandou tomar no cu. Dessa vez, então, é pra beber caracu com ovo. Um abraço, gurizada. Abraço, gaúcho. E é isso aí, gente. Essa foi a interação com os nossos ouvintos e nossas ouvintas. Esperamos aí que vocês entrem em contato conosco, porque o seu contato realmente é muito bom pra nós. E é isso aí. A gente se vê na semana que vem. E a próxima semana vai ser um episódio que, olha, sobre o assunto, vai ser o episódio mais foda da podosfera que já teve sobre esse assunto, que vai ser semana que vem. Tenha certeza, tenha certeza. Guarda aí. Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu.